Que Deus conserve o seu sorriso, seu olhar profundo e instigante, sua boca pronta para uma palavra amiga. Que Ele permita ainda muitas lembranças, muitas saudades, você inteira em minha mente. Que Deus permita outros anos, novas primaveras, agapantos. Algumas pessoas são como as flores, brilham, trazem alegria, inspiram. Que as flores deste mundo sempre continuem a brilhar, a encantar, a me fazer sonhar. Thank you.